Salve, simpatia, está no ar, Moqueca de Siri especial, número 169. Seguinte, uma década atrás, rolou o programa 69 de duetos, mas duetos héteros. Então, uma década depois, resolvi ressuscitar esse tema, agora abrindo para o poliamor musical, para os duetos generalizados, a voz de quem quiser. Afinal, ao invés de dar uma de babaca e ficar fazendo arminha por aí, é muito melhor beijar na boca, como disse uma vez Lúcia Veríssimo. O importante é ter prazer, não importa com quem. Vamos lá então, Jane e Erondi. Agora que cheguei, eu quero a recompensa.

se tu julgas que serás feliz. Me deixando aqui sozinho assim, eu te deixo partir. Se tentares me abandonar, nem sei de que serei capaz. Meu amor, pensa bem o que tu vais fazer. Um amor sincero igual ao meu hoje não se encontra mais. Meu amor, tu não podes me abandonar. Eu que fiz teu coração feliz, eu que te dei o que ninguém te soube dar. Meu amor, se tu julgas que serás feliz me deixando aqui sozinho assim, eu te deixo partir. Não, não, não, meu amor, dos meus braços tu não sairás. Se tentares me abandonar, nem sei do que serei capaz. Calma. O que é que seria agora traz Ana Carolina e Elza Soares. Nessa vida eu já vivi de tudo, da Vila Vintém ao fim do mundo, dos cantos de São Paulo a Saint-Tropez. Graças a la vida, eu só quero agradecer. Hello pra quem me ligou, goodbye se eu não quiser mais. Você é my love, o meu amor, e happy tanto faz. Vai, luz, câmera e ação, sustento, decote, investido, decote, vem. Porque pra matar leão não preciso chamar dublê. Já passei por bons e maus bocados, tá tudo varrido, tudo pago. As injustiças todas perdoei. Eu sou o meu crime, sou minha lei. E por justa causa sempre ganhei. Hello pra quem me ligou, goodbye se eu não quiser mais. Se é my love, o meu amor, be happy tanto faz. Luz, câmera e ação, sustento, decote em ver. Porque pra matar leão não preciso chamar dublê. Meu papo é reto, passo só pra constatar que nasci pra vencer, para brilhar. E vem com mimimi pra cima de moar. Oh yeah, Moqueca de Siri na Rádio Campeche 98.3. Agora os Amanticidas e Arrigo Barnabé. E depois você com Luiz Melodia. Se Deus deixasse eu voltar atrás e eu pudesse escolher como seguir, certamente minha opinião preferia solidão a lhe aderir. É um peso morto pendurado em mim, traste que não posso me desvencilhar. É uma aranha e eu caí sua teia, minha alma anseia por se libertar. É um peso morto pendurado em mim, traste que não posso me desvencilhar. É uma aranha e eu caí sua teia, minha alma anseia por se libertar. Veneno que corre em tuas veias, veneno só te semeia no seu modo de falar. Agora preciso tirar minha vida da tua. Se Deus deixasse eu voltar atrás e eu pudesse escolher como seguir, certamente minha opinião preferia a solidão a lhe aderir. É um peso morto pendurado em mim, traste que não posso me desvencilhar. Não. É uma aranha e eu caí em tua teia, minha alma anseia por se libertar. Veneno que corre em tuas veias, só ódio semeia no seu modo de falar. Veneno. E dei afeto, dei-lhe um teto, mas agora preciso tirar minha vida da tua. Traste! Menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. É, de melodia. E se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. É, teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Nada, nada, nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. Tudo. O puro conteúdo é consideração. Que não vê, não goza de consideração. Quem não vê, sem a consideração. Quem não vê, goza de consideração. E se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas tudo que se tem não representa nada, nada, nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Quem não vê, goza de consideração. Quem não vê, sai a consideração. Quem não vê, não goza de consideração. Quem não vê, sai a consideração. Este foi o lado A do Moqueca de Siri, que trouxe Sem Fantasia com Jane Erondi, De Onde Vens, Nara Leão e Edu Lobo, Desafinado, Astro Gilberto e George Michael, um disco chamado Red Hot More Real. Red Hot and Real. Aí dueto, Chico Buarque com a neta Clara Buarque, dos Caravanas, Nelson Gonçalves e Gal Costa, Dos Meus Braços Tu Não Sairás. Aí Ana Carolina e Elza Soares, da Vila Vintém ao Fim do Mundo. Traste, Amanticidas e Arrigo Barnabé. Com Gênito, com Roger e Luiz Melodia, fechou o lado A. Final de semana, sábado e domingo, acontece o mercado no Rio de Janeiro, Largo do Machado, número, Beco do Pinheiro, número 10, perto do Largo do Machado, no IAB. A feira que o Moqueca sonoriza já desde fevereiro. E nesta edição estaremos fazendo a primeira transmissão psicofonada da história da humanidade, diretamente das areias do Campeche, um pequeno reduto chamado Crustaceolândia. O programa transmitirá para dentro da feira. Depois tudo será publicado na página do Moqueca, os playlists todos. A nuance lá é anos 80 e 90, sem essa postura brazuca que a gente tem no programa, mas só com música boa, música divertida. Um beijo enorme pra G e toda a equipe lá. Aí na outra semana, dia 24, dia 24, domingo, a G estará no programa aqui. Vamos fazer o programa juntos. Este é o programa 169, Ele é feito de duetos e mais de duas vozes, assim, de forma que 69 é uma coisa que não dá pra fazer sozinho. Pelo menos pra raça humana. Moqueca de Siri desde 2006, toca o que quer e usa software livre. Inclusive Telegram, tá? Afinal, aqui ninguém é juiz, nem procurador. Domingo teria o repeteco desse programa, mas só que... Você pega o trem azul, o sol na cabeça. Trem azul. Me interrompeu agora o trem azul, porque eu tenho uma questão muito... profunda com o trem azul. Eu gostaria de saber se o trem azul é conversível. Mas enfim, domingo vai ao ar o programa 171. Um programa antidigestivo. Que o subtítulo é Falador Passa Mal com Moqueca de Siri. Então, preste atenção, Flavinho, Carluxo. Presta atenção aí, Queiroz, Deltan, querido Deltan. Deltan parece o Toy Dolls, aquele cowboy lá do Toy Dolls, tá ligado? Então, enfim, agora Igor Carvalho e Johnny Hooker, lá do B. Singelo convite, desapareça. Que eu não quero ser teu amigo e sigo fel em afirmação. Que as unhas em punho cerrado na força machucam as linhas da vida da palma da mão. Me esqueça, te peço, me faça o favor de não voltar pra mim. Não voltar pra mim. Não tentar tornou-se tentação. Não volte, me solte, suporte a dor de ter que desistir. Saiba consentir. Sinta o desafio em solidão. Que eu não tô disposto ao seguinte. Eu não tô querendo sequência. Aceite o meu singelo convite e desapareça. Que eu não quero ser teu amigo e sigo fel em afirmação. Que as unhas em punho cerrado na força machucam as linhas da vida da palma da mão. Meu coração já se cansou desse trabalho. Me aposentei da impolidez desconsidera sem que tu fez me esquecer. Na Rádio Campus 98.3. Desapareça. Desapareça. Toda quinta, das 8 às 9 da noite. Às vezes o repeteco, às vezes ao vivo. Das 11 ao meio-dia de domingo. Agora Rita Lee e Cacelli. Luz del Fuego. Represento a loucura, mas o que você quiser, tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. Eu hoje represento um segredo enrolado no papel, como luz da fuego. Pra abrir Maravilha, Cassele, Rita Lee. Agora vamos quebrar o ritmo, dançar juntinho. Bia, Bia Krieger e Marcelo Ruiz. Tudo. Soy el fuego que arde en tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo. Y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar. Que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Ay, dices tú, mi tesoro. Basta con mirarlo y tuyo será. Tuyo será. Tu ser el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tu el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar, que temo ahogar de amor. Y tesoro, basta con mirarlo y tuyo será. Agora um encontro inusitado. Vando e Mafalda Minotti. Moça e emoções. 98.3 Rádio Campestre, uma rádio comunitária. Este é o Muqueca de Siri. Eu sou Porra de Rose ou Siri. Moça, abbiamo avuto figli. Mi speri amanhã. Liberio indolente per tanta libertà. Levo meu coração. Abbiamo fatto poesia. Pronto pra te entregar. Per piangere e ridere di riso e di dolore. Moça, m'affidasti i tuoi segreti. Moça, io ti prometto. Io se le paure dentro il cuore mio. Mi viro do avesso. Così violammo quella notte. Só pra te abbracciare. Ubriacati ormai di noi. Moça, contro soffici cuscini. Sei che già non è pura. Nessuno soffocamo vicini più che mai. Teu passato è tão forte. Tutto divenne tenerezza. Pode até machucar. E quella promessa di quell'eternità. Moça, fino al giorno della morte. Dobri as mangas do tempo. Fino a che la notte nel giorno morirà. Jogue teu sentimento. Noi faremo il nostro mondo. Tudo in minhas mãos. Come la vita vorrà. Eu quero me embolar. Nos teus cabelos. Abraçar teu corpo inteiro. Morrer de amor. De amor me perder. Eu quero me embolar. Respirar nos teus cabelos. Cabelos. Abraçar. abraçar teu corpo inteiro. Morrer de amor me perder. Nas almofadas tão macias e passado, passado, nos aconchegamos sufocando a paz. Me recordi que dentro tudo então se fez ternura. No male de più que nas nossas juras prometemos ser caro, até que a morte nos separe. Revolte o filo del tempo ou até o dia amanhecer. Aquele tuo sentimento nós faremos nosso mundo. Resta aqui com me. E o que devemos ser? Eu vou respirar e tuoi capelli abraçar. Eu quero me embolar nos teus cabelos, abraçar teu corpo inteiro, morrer de amor me perder. Amar é para os fortes. Agora pede de Lucena e nem Mato Grosso. Bolero de crioulo. Há quem diga que dessa vida eu não levo graça, que essa barba é só pirraça, e que o que eu canto só tem lamento, que o meu descontentamento é ser mais um na praça. Mas minha glória é essa, é só cantar o que não se disfarça, mesmo que com o riso solto na cara. Se o que eu canto me contradiz, é porque muito embora triste, alguém que ouve está feliz. Eu vou me enfeitar, amor. Vou dar sequência nessa parada. Cuida bem da minha forma de ser teu, porque eu nasci pra morrer ao lado teu. Se amanhã isso não me mata, eu vou manter meu peito aberto em cada esquina que vivi. Que essa barba é só pirraça, e que o que eu canto só tem lamento, e que o meu descontentamento é ser mais um na praça. Mas minha glória é essa, é só cantar o que não se disfarça, mesmo que com o riso solto na cara. E se o que eu canto me contradiz, é porque muito embora triste, alguém que ouve está feliz. Eu vou me enfrentar, amor. Vou dar sequência nessa parada. forma de ser teu. Porque eu nasci pra morrer ao lado teu. Se amanhã isso não me matar, eu vou manter meu peito aberto em cada esquina que vivi. Eu vou me enfeitar, amor, e dar sequência nessa parada. Cuida bem da minha forma de ser teu. Eu nasci pra morrer ao lado teu. Se amanhã isso não me matar, eu vou manter meu peito aberto em cada esquina. Moqueca de Sirina, Rádio Campeche. Agora a Bárbara Eugênio e Otto. Sinto o gole quente do café que eu fiz pra te tomar. 98.3. Pra te tomar, sinto o gole quente do café que eu fiz pra te tomar. Te tomar de alegria todo dia antes da manhã chegar. Te tomar o tempo livre, que delícia, nos teus braços te ficar. Tão gostoso do namoro, sina no morro da paixão. Sinto o gosto tão gostoso do namoro, sina no morro da paixão. Chão não existe quando ama, nuvem desce, a gente voa. Estrelas, se essa rua fosse minha, eu mandava lá. Sinta o gole quente do café que eu fiz pra te tomar. Te tomar de alegria todo dia antes da manhã chegar. Te tomar o tempo livre, que delícia, nos teus braços te ficar. Sinta o gosto tão gostoso do namoro, sina no morro da paixão. Sinta o gosto tão gostoso do namoro, sina no morro da paixão. Chão não existe quando ama, nuvem desce, a gente voa. Estrelas, se essa rua fosse minha, eu mandava lá. Todos os dias assim. Vai, menina, vai, menina. Daqui pra frente, todos os nossos dias serão mais felizes. Música.

bate canela, arrasta pegas, deixa entelha. Volume na passarela e também levantei pó. Faz tempo que eu não conto banana pimenta. Quero ver quem se aguenta nessa vida sem paixão. Pra se cantar, dançar, fazer pirueta. Vamos lá pro Malagueta, bater coxa no salão. Vem arder comigo, meu amor, no Malagueta. Pimenta é boa, meu amor, faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo. Hoje eu sou teu amigo, sou teu filho baiano. Vem arder comigo, meu amor, no Malagueta. A pimenta é boa, meu amor, não faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo. Bater canela, umbigo, cabeça e coração. Malagueta, quando a coisa fica preta, nego não puxa peixeira, nem sofre metralhadora. Saca o coco, chachado e um choque, faz a mira no cangote e começa a brincadeira. De lá pra cá, a mulherada vai com graça, dança até fazer fumaça no forró, até arrepiar. O cara toma uma pinga e se anima, de repente tá no clima e começa a chavecar. Chaveca, chaveca, ele come chaveco, pulando feito um arrego, dando pra se arrumar. O nego dança, sua molha a camisa, parece a torre de Pisa, cai no cabra lá pra cá. Vem arder comigo, meu amor. A pimenta é boa, não faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo. Meu amor, sou teu amigo, sou teu rei do baião. Vem arder comigo, meu amor, não malagueta. A pimenta é boa, meu amor, não faz careta. Vem arder comigo, vamos dançar sem perigo. Bater canela, umbigo, cabeça e coração. Este foi o Muqueca de Siri 169. Lado B do programa, rolamos Me Esqueça, Igor de Carvalho e Johnny Hooker. Depois Luz del Fuego com Rita Lee e Casselli. Túlio com Bia Krieger e Mamicelli Ruiz. Vando com Mafalda Minozzi, Moça e Emoções. Bolero de Criolo, BG de Lucena e Ney Mato Grosso. Sinta o gole quente do café que eu fiz pra você, pra te tomar. Bárbara Eugênia e Otto. Vento da Serra, Renata Arruda e Chico César. Forró no Malagueta com Zé Cabaleiro e Forró Sacana. Forra Sacana é com cedilha, tá? Então, encerrando o programa com Agora Chora 5% e um convidado muito especial que vocês vão descobrir. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, luta, direitos, sorrisos, beijos, abraços, guloseimas, confrarias, livres associações, prazeres e muitos orgasmos. Saudações rubro-negras, até domingo no programa Falador Passa Mal com o Queca de Siri. Agora chorar, vai magal. Chora, agora chora. Moqueca de Siri.